distância, você não sabe o que é saudade, não. Por isso que a Madalúcia é só paixão e amor. Pode beber! Em 2018, o Bingão União da Sorte de Olinda do Maranhão traz 20 chances, 20 prêmios. É dia 14 de janeiro, às 16 horas, na Rádio Maracu AM 630 e Cultura FM 105,9. Primeiro prêmio, R$ 1.000. Segundo prêmio, um ar-condicionado 9.000 BTUs. Terceiro prêmio, R$ 1.000. Quarto prêmio, um guarda-roupa 6 portas. Quinto prêmio, um conjunto de sofá. Sexto prêmio, 5 novilhas 80 quilos cada. Sétimo prêmio, 5.000 tijolos. Oitavo prêmio, 50 metros de lajota. Nono prêmio, R$ 1.000. Décimo prêmio, 5.000 tijolos mais 20 sacos de cimento. Décimo primeiro prêmio, R$ 1.000. Décimo segundo prêmio, um colchão box casal. Décimo terceiro prêmio, um kit de material de construção. Com 6.000 tijolos, 2.000 telhas, 30 sacos de cimento, 136 metros de caibro, 24 metros de terça 7x12, 36 metros de ripa, 6 metros de areia, 100 latas de brita, 12 barras de treliça, 2 portas, 4 janelas com caixa. 14º prêmio, 5 novilhas 80 quilos cada. E no 15º prêmio, uma moto Bros 160 0 quilômetro. E mais 5 prêmios extra. Confira: primeiro sorteio, um fogão 6 bocas. Segundo sorteio, R$ 500. Terceiro sorteio, um fogão 4 bocas. Quarto sorteio, uma Pop 110 0 quilômetro. E quinto e último sorteio, R$ 1.000. Compre a sua cartela por R$ 10 e ajude a Fazenda do Amor em Matinha. Agora são 20 chances. É domingo, dia 14 de janeiro, na Rádio Maracu AM 630 e Cultura FM 105,9. Bingão União da Sorte de Olinda Nova do Maranhão. Sorte a, basta acreditar. Organização Valbinho e Carlos César. Esses nomes fazem a diferença. Boa sorte! Acesse o nosso site www.radioetvmaracu.com.br. Que tal começar 2018 de carro novo? Você não ouviu errado. A Lojas Nordestina, da Rua Coronel Campelo, pensando em você que quer entrar no ano novo com o pé no acelerador, preparou uma promoção imperdível. De 1º a 30 de dezembro, você que comprar ou pagar em dia ou em atraso, participa da promoção Feliz Carro Novo e concorre a um Fiat Mobi 0 quilômetro, que será sorteado no dia 5 de janeiro. Sorteio, dia 5 de janeiro, de um Fiat Mobi 0 quilômetro, na promoção Feliz Carro Novo. E mais, durante todo o mês de dezembro, você compra tudo em até 10 vezes sem acréscimo, com a primeira para 60 dias no carnê e em até 12 vezes no cartão de crédito. É isso mesmo, você compra agora e só começa a pagar depois do carnaval, e ainda com preço de à vista, em até 10 vezes no carnê ou até 12 vezes no cartão. Está imperdível! E para aumentar sua chance de ganhar um carro novinho, você ganha cupom extra a cada R$ 500 em compras ou indicando novos clientes. Não perca essa oportunidade de começar 2018 de carro zero. A Lojas Nordestina você já conhece. Fica na Rua Coronel Campelo 479, no centro de Viana. Lojas Nordestina, onde o importante é você. Fique linda sem gastar uma fortuna. Agende um horário no Salão Linda Mulher e cuide do seu visual. Cauterização, hidratação, selagem, cortes, escovas e tratamento para recuperação de fios. Cuidados pessoais são fundamentais. Por isso, prefira sempre o Salão Linda Mulher. Avenida Jorge Abrão do Ailibe, em cima do churrasquinho Bom Sabor. Barra do Sol, Viana. Salão Linda Mulher. Telefone 99621-7301. Não perca, dia 18 de dezembro, às 8 da manhã, a entrevista com o governador Flávio Dino, a um pool de discussões. Prepare-se, vem aí, balada da virada VIP. Dia 31 de dezembro, Viana vai tremer. E pra fazer o agito tem três tops DJs. DJ Magno Pulga, da Boate Observatório São Luís. DJ Dina Mix e o top DJ Mario Mix de volta às pistas. Tocando o que é de mais atualizado em músicas eletrônicas. Banda pra balar. Banda pra balar. No comando Dinho Moral. Esse garoto é show, papai. E mais, uma super estrutura de som e iluminação a laser de última geração no Caesars Palace Eventos. Isso mesmo, então venha comemorar com a gente, Balada da Virada. Tem mais, haverá um concurso para o estilo da noite com premiação de 30 latinhas de cerveja. Ingressos antecipados, primeiro lote, só R$15, nos pontos de vendas, a Suquinha Media Show, Luísa Farma e Rádio Sacolão FM. Realização Extreme Music Produções e Eventos. A Ótica Marcelli avisa que haverá consultas com o médico oftalmologista dia 16 de dezembro a partir das 8 da manhã. E na compra do seu óculos à vista, o desconto da porcentagem é a metade da sua idade. E na compra dos cartões de crédito, você tem 10% de desconto. E o restante parcelamos em 5 vezes sem juros. Visite a nossa seção de brinquedos. Ótica Marcelli, que em 2018 você continue vendo mais e melhor. Telefone para contato 3351-1065. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém. Doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Então é Natal. E o que você fez? Mais um ano chega ao fim. Mais uma vez, o Espírito de Natal chega para suavizar os nossos dias e trazer brilho e alegria para as nossas vidas. Somos gratos e felizes por ter vivido mais este ano e por ter tido a oportunidade de aprender e crescer como profissionais e pessoas. Pedimos ao nosso Senhor Jesus que todos estejamos juntos mais uma vez nesse ano de 2018 que está por começar. Sempre com fé e esperança de dias melhores. Aos nossos amigos, clientes e parceiros, o Natal cheio de luz e alegrias. E um ano novo pleno de realizações. Muito sucesso! Paz, amor e saúde a todos. São os sinceros votos do amigo Mauro e de todos que fazem o Crediário Jesus e Eletromóveis Jesus. Boas festas! Que é muito importante para você. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Vitamel. Vitamel combate fraqueza no corpo, anemia, tonturas e até dá energia. Vitamel fortalece da cabeça aos pés. Vitamel combate estresse, cãibras, alivia dores no corpo e diminui o colesterol. Se você está desanimado, se sentindo nervoso e sem disposição, tome Vitamel. Vitamel previne gripe e resfriado, combate fadiga, insônia, dormência no corpo e é amigo do coração. Vitamel, o fortificante do trabalho. memória, Dor. Você que tem problemas e esquecimentos e quer reativar a sua memória, tome Vitamel. Vitamel combate cansaço no corpo e na mente, fortalece os nervos, os músculos e os ossos. Vitamel evita osteoporoses e derrames cerebrais. Atenção, Vitamel é único e não existe nem similar e nem genérico. Não compre Vitamel com o nome trocado. O verdadeiro Vitamel você só encontra nas farmácias e drogarias de sua cidade. Natal de verdade é aqui. Maracuã M. Aqui o seu Natal é bem melhor. Próxima atração da 630, Rádio Maracu AM. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. A partir de agora, a Rádio Maracu AM apresenta programa Conexão Reggae. Uma viagem ao mundo da música jamaicana. A apresentação, Riva Souza. Aqui na frequência 630. Conexão Reggae.